Sobre-zero, nós estamos 1, nós estamos 399, vamos precisar de boleira para evitar formar para frente. 3399, autorizado, eu faço 2006. Faz 2006, boleira, 3399. Chamando Krishna 08. Índia no ponto de espera, chave pronta, ajuste na 08. 08, vezes ainda, como é a profunda espera. Direita por aqui, eu vou dar uma janela. Sente. Na frequência 1, 2, 5, 2, 1, 2, 8, 3, 5.

5, 803, стиска с начало 2501, а прямо 2835. Santana da 10, pronto. Rua 349, após desvio, está autorizado uma posição motivada. 249. Chama-se a Recife na frequência 1251, 1 alterna 128235. Recife 251835, 349, bom dia. fazer algum segundo, né? Bom dia, o Hulk entra na parte 3, posição 3, Romeu. Eu estou levando de reboque granada para a posição 11, do Pátio Romeu. Chega o cara ingresso no 3, Romeu. Camarada, Hulk entra. bloqueado? Eu cheguei. Para ingresso no Pátio Antônio, até a posição 11. Autorizado, Pátio Antônio. Aponta lá. Para 2006, está autorizado a ver a sexo da pista 10, a lixa na 09, a taxa está cruzada. 2000, está autorizado a sereidão 0 com 1019, e a portada está estabilizado com a sereidão no 0, siga 9-7-3-1. Caminhão 225 acionando a identificação, deixa a vez chegar da ponte para 4.000 com o número zero, ajuste 909. Aí, continuando a luz. 5973, 5973. 5973, torre 118, próximo 95. 295, obrigado. Salvador, é o Rio, 5973, estabilizou no X-Ray, dá um no zero. 5973, continua a aproximação, ajuste no 09, é a parte visual do campo. Reportaremos visual com campo 5973, Rio. Finalizado o rebote? Sim, ali foi o ano 0, 5973 Rio.